página, 6722, na final, baixar e travado. 6722, vento variável com 2 nós, autorizado pouso pistão 1-0, vento que negar 1-0 na meia. Tive pouso com 1-0 na meia, WebJet 6722. O Vazão está por uma trajetória, no momento 8.000, eu vou com positivo, laboratório de transferência de comunicações, Guardião 02. Tá, Guardião 01, correto, 02. Tolasco até o quilo. Tolasco até o quilo, autorizado decolagem de piscina 7, vento variável com 1, que negar 066, tenta esteira de turbulência do Boeing 737-800, que cruzou a piscina 735, final do 1-0. Ok, sim, é Tolasco até o quilo. Busca a transição Aracaju. Controle 120 decimal 8 e aciona 5576 nos responder. Sente, autorizado 390, via Corinthians 58 na Recife. Decolando 0 por esquerda, Busca Aracaju. 208 é o controle, 576 transforma. Dono 856. Correto, apenas confirmando curva esquerda após a decolagem, confirma o portão. Portão de número 2 foi confirmado, curva esquerda após a decolagem. Cliente, reporta pronto no 02, gol no 856. Reportará, 856. Lago, muito boa noite, airport 0023, Rio de Janeiro, number 11, information, Victor, request auto security. Salvador, boa tarde, WebJet 6722, livrou o transfer. 0023, stand by to copy. O 925 atonado, está com POAB de 107, com fins 4 horas para o DAC. O gol 1925, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.6, dúzia, o ajuste 10 no meio, um bom gol. Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 18.6, 16, grato 925, bom trabalho. WebJet 6722, taxi via Alfa Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Alfa Juliette 62, WebJet 6722. Alfa 3, 567. E 567, número 2 para a Copa Brasília 380. Informação em curso, Vitor, prepare a árvore, Alefa aguardando. Número 2. Salvador, o azul 4206, 390 para Recife. Azul 4206, tem pré-aprovado 370. Copia, guarda a coordenação 390. 37, copia o azul 4206. Gente, informação em curso, Vitor, número 3 para cópia. Prepare a PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA Caju, paciente da Vitor, o azul 4206. O 3567 solicita nível 320. 320, aguardando cópia e coordenação em 3567. Voo no meio, não dois. Vou dar um guardião já, 3, 7, 5 milhas. Chame torre, 186, bom pouso. 186, já deu uma grato. A aeronave que decolou da piscina 7 é o mesmo perfil de saída, porém a performance da aeronave é muito inferior à sua. Só vai ter que esperar no máximo uns 4 minutinhos. Alô. Torre Salvador. Mais uma vez, Guardião 02. Guardião 02 é autorizado direto pátio do Gré, o vento variável com 2 nós, que é negar na 0 na 7. 0 na 7, variável com 02 nós, autorizado direto pátio do Gré, Guardião 02. Salvador departing 120.8 and Cork 5567, Portugal 022. Portugal 022, escolha a destinação Lila Papa Papa Tango via Puka departure, transition, flight level 370, that Dr. Zulu 10 to Natal VOR. Departure frequency 120 decimal 8, squawk 5567, report 0022. Please back collect, gate 11, report right for startup and push Portugal 022. Zulu, muito obrigada, até já. Direto eu disse. Conforme a rota do outro lado de rua é pela Whisky 1, ok? Ok, ciente. Whisky 1 Arubi. Por gentileza, se você puder nos ajudar, nós estamos com um paciente aí transportando para São Paulo em estado grave, ok? Ok, estamos entrando em contato com o centro para cuidar de voar Arubi. Ok, muito obrigado. Esquerda, proa 165, informe estado localizador com o 601. Esquerda, proa 165, estado com o localizador 10, apontarás, estabilidade com o 162. Gol 1612, curva à direita, proa 060, informe estado localizador com o 602. Proa 60, reportará no lock com o 162. Oscar Tranquilo, voe direto a Arubi. Direto a Arubi, muito obrigado, Oscar Tranquilo. Autorizando 45, vento variável com 2 nós, quem negar no 0 e no 7. Autorizado a decolagem para o sistema 0. Mantenha pontos paredão no 0. Mantenha, VC. Vitor, Mike Tati, a pista vista, estabilidade com deslocação de posição 0. Complete a aproximação, chama agora 286, bom pouso. 26, até breve. Autorizado Brasília, nível 320. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a peso 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5577 no transponto. 320, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elefa, a peso 17, segue a rota do plano, Apino. 1208, controle de saída 5577 para fora. Correto, portão 10, chama pronto para o subaccionamento, portão 3567. Deixa lá. Trem embaixo, travado, livre posição no 0, voo no 601. 02, desça para 2000 pés, informe no localizador. No localizador, estabilizado. Complete a aproximação, chame agora 2386, bom pouso. 386, gol 16114. 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5005 no transponto. 206, autorizado 370 para Recife, na Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, Puca, transição Caju. 5005 transponder 208, controle. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento azul 4206. Tá pronto, pushback, acionamento 4206. Para o pushback. Negativo, mais 2 minutos, o 4206. Por 2. 2 aeronaves modular ao mesmo tempo, confirma, chamando solo. 856 para o pushback, acionamento, posição número 2. O 956 totalmente pronto no 02? Afirmo. Tá livre, reporta táxi? Tá bom, reportará. No 601 no solo 31. Livre à direita, ao livrar solo 1, 21 decimal 9. Direita 29, por 601. Boa tarde, voo no 601, livrou. Voo no 601, boa tarde, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, reportando da Juliette, lento, voo no 601. Variável com dois nós, que no 017, autorizado o pouso pistão no 0, no 612. Autorizando o pouso, prosseguindo, voo no 612. A 206, número 2 no setor, na minha escuta, aguardando. A 206, na minha escuta. Sala, pode ser o 0, request taxi. 022, aproveita o taxi until gate 06, ok? And stand by for further instructions. Taxi until gate number 6 and stand by, let's go 022. Tá 3145, pode voar, Brit? Tarde. 3145, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, na terra 3325, e solicite a possibilidade de voar, Brit. 251, 3325, certo, obrigado. Para o táxi 1856, 126 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, até no Salvador. Boa noite, 56, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal 6, dúzia, o ajuste no 07, bom voo. No 07, ajuste agora, Índia Alfa 286, grato, boa noite. Boa noite, 601, ingresso ao Juliette, posição 04, agilizando na medida do possível. Juliette 04, agilizando agora, boa noite, 601. Voo no 602. Portugal 022, taxi via Manapel, after taxiway India and Alpha to route point runway 10, route port tower 118.6, Q1810, 17. Taxi via India and Alpha to route short runway 10 and frequency tower 118.7, correction 118.6 and Q1817, Portugal 022. Zero ali mantém cabeceira 1-0, preparando-se. Ali mantém a pista no 0, boa noite, 5-6. 1-2, boa noite, taxi via Alfa. E mantém a posição antes da taxi Juliette, aguardando para o ingresso. Via Alfa, aguardando a Juliette para o ingresso. Voo no meio, 1-2. Negativo, Airbus da Portugal taxiando, prosseguindo o ponto de espera retaguarda, ok? Após o mesmo autorizado e reporta táxi, azul 4206. Após o táxi 4206, autorizado para o nomeio no 2, táxi lento via Alfa, mantém a posição antes do táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi via Alfa, mantém a posição antes do Juliette. O 1-2. É, 7. 3567 no 110, autorizado, reporta táxi. Botará. Salvador, boa noite, gol 925. Gol 925, contato radar, suprimido 360, perfil Arbor. 36, perfil Arbor, 925. É. 1856, aciona 5576. Temos, 1856, já era. Ciente, 1856. 1856, o vento variável com 2 mais, vai autorizar a decolagem pistão na zero. Livre da Tower 2, good night, Airport 0 2 2 heavy, we are fully ready. Portugal 0 2 2, you're clear to line up and maintain the 10, please change your score code to 5016. 5016, and cruise for line up and the white to the 91, Airport 0 2 2. 1856, decolado aos 38, controle 120.8. 308, boa noite, vá no 856. Salvador, vá no 856, decolado, escuta, boa noite. 856, contato radar, super nível 390, perfil Puka. 390, Puka, 856, da Gol. Salvador, boa noite, tá 362908, por exemplo. Então, 3629, boa noite. Informação em curso agora, o Whisky Congonhas 360. Cola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta o Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5011 no transponder. 0360 para Congonhas, decolando da 10, direita após decolagem, na saída da El, Leda Brite, depois apresou o 1-6. 208, controle 5011 na transponder. 3629, confirmando transponder 5011, portão 8, chama pronto para o inspecionamento. 5011, reportaremos, obrigado. Meio no 2, após o Embraer da Azul iniciar o táxi, ingresso Juliette, posição 02, agilizando na medida do possível. Vai agilizar, ingresso 02 após o Azul táxi, com o meio 1-2. Azul 4206, está pronto para o táxi 68 na bordo, 3 horas e 35 de autonomia, está alternando o Mateo. Azul 4206, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8 decimal meia dúzia, o ajuste 1-0 no 7, apenas confirmando o POB 1-0-8. 68, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera 118-7, o Azul 4206, grato, uma boa noite. Confirmando 118 decimal meia, ok, na torre? 18-6, gente, grato, boa noite. 4206. Fala o gol, que tá guiado. Mas chamando solo? É o Voo Grupo Tangiado, na área remota 12, solicita autorização para reboque até de ponte, a ponte número 9. Gente, o Golf Tango Yankee, só um instantinho para iniciar o reboque. Temos uma aeronave rebaixada tanto para iniciar o táxi 190, ok? Ainda me escuta aguardando. Fiquei ciente da escuta e não aguardo. Tá, pode fazer o tutu. Portugal 022, maintain hold short, maintain threshold runway 10, please. Maintaining at Portugal 022. Tax 35567. Temos 118, 450, confirm. Tan 3567, taxia via Pátio Índio Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 10 no 7, bom voo. 7, Pátio Índio, ponto de espera 27, obrigado. Hello, can I call 017, I touch call 022. Tô em Salvador, boa noite, Azul 4206, é o ponto de espera da 10, tá pronto. 4206, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 4206. Ok, CN, Tangiante. Cruzando 190, gol 925. Quem perguntou aí? O gol 1925, cruzando 195. Gol 925, cruzando nível 195, chama agora do centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado. Please could you repeat your last information? 16 knots of tailwind about Portugal 022. Roger, 16 knots of tailwind, I will report. Thank you. Thank you, bye-bye. Arthur, muito boa noite, Portugal 022 Heavy. 022, climb track level 370, Puka Zipa departure. Climb track level 370, Puka departure, Portugal 022. Correção 3567. 3567 mantém ponto esperado no zero. Mantendo. Tamo 2685, hotel 2545, boa viagem. Boa 4206, vento variável com 2 nós, autorizado a decolagem pista 1-0, informo vento de cauda, parte mediana da pista de 1612 nós. 4206, ciente, vento variável com 2, livre decolagem. Salvador, boa noite, Webjet 6722, tem essa informação WISC. 6722, boa noite, informação WISC, confere, Galeão 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição bridge, onde intercepta pelo 1-0, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5013 no transponder. Vai pro Galeão, 360, decola da 1-0, primeira curva para direita, saída da Elzeta, bridge, aí intercepta. Tudo bem? Amper Zulu, 1-0, 208 controle, 5013 é o transponder, o Webjet 6722. Webjet 6722, cotejamento correto, portão 612, chama pronto para o inspecionamento. Vai chamar, muito obrigado, Webjet. O 4206? Oi, 5 nós de cauda na rotação ali pelo meio da pista também. Grato, 4206, bom voo. Torne azul, 4206, decolado na Caju. 206, contato radar, subindo 370, perfil PUCA. PUCA, 370, 4206. Boa noite, tá 3894, informação Victor. 3894, sua identificação autorizada de chegada a Mari, desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 0197, vigilante. 050 na chegada Mari, tá 3894. 3567 então, vai solucionar os problemas e chamar a torre novamente para decolagem. Então mantenha a cabeceira 1-0. 567 Samuel, os problemas na direção aí? Afirmativo, já foi feito o reset, tá normal. Tá pronto pra decolagem? Afirmativo. Vento variável com 3 nós, o QNH na 017. É autorizado a decolagem da pistana 0, 3567. Decolagem, 3567.